Ele veio com coração sincero. Nicodemos buscou um mestre verdadeiro. Como posso nascer sendo já tão velho? Jesus disse: é preciso um novo enredo. É necessário nascer de novo. Da água e do Espírito eu clamo a Ti. Teu amor me transforma, me dá novo fôlego. Em Ti, Senhor, quero existir. Como a luz que brilha em meio à escuridão, o Filho é a esperança, a nossa salvação. Quem crê em Ti não perece, tem vida eterna. O amor do Pai nos chama, a luz nos governa. É necessário nascer de novo. Da água e do Espírito eu clamo a Ti. Teu amor me transforma, me dá novo fôlego. Em Ti, Senhor, quero. E o Exílio.